nadava pelo mar sem medo de tubarão. Para o Oriente, sempre em frente, íamos então. Longe da nossa casa, longe do nosso sertão, a sós, a bordo pelos mares, destino Japão. Um baú com samba, caipirinha, com quentão, pra trocar.